teu amor supera todo medo. Yeah. Tua voz, a tua paz traz esperança. Yeah. Teu perdão, Senhor. Teu perdão abre o caminho. Oh, oh, a tua voz sempre me guia. Apaixonado por ele, alguém? Alguém apaixonado por ele aqui? Yeah. Teu amor não muda, sempre acreditou em mim. Yeah. Oh. Teu amor não muda, teu amor não muda. Sempre acreditou em mim. Yeah. Teu amor, yeah. Teu amor não muda. Sempre acreditou em mim. Oh. Teu amor não muda. Sempre acreditou. faz barulho.